chega. A cor da pele me incendeia. Deia, deia, deia, deia. É cor de meia noite meia. Meia, meia, meia, meia. É luxo pro seu homem só. Viu? Viu, neguinha? É isso aí. Nega. A cor da pele me incendeia. Deia, deia, deia, deia. É cor de meia noite meia. Meia, meia, meia, meia. É luxo pro seu homem só. Faço do meu canto a neura existencial, o conteúdo do cotidiano, o dia a dia da vida. A eletrônica está substituindo o coração. A inspiração passou a depender do transistor. O poeta de aço, de poesia programada, é demais para meus sentimentos, tá sabendo? Paulinho, tira.